andrecidismoral.com.br. Mais um repertório atualizado, Messi. Eu sou na fazenda, ela é lá do Parco Ei. Na rua de terra, ela só anda de jaguar. O roubar criada, ela faz aula de inglês. Quando estou com ela, isso pra mim tanto faz. Não importa a chuva, o lugar aonde. Quando estou com ela, tudo que a nossa volta já não tem valor. Me pede seu nome. O que interessa nessa vida não é o que tenho e sim o que eu sou. Deixa o vaqueiro falar no seu ouvido o que você quer ouvir. Deixa o vaqueiro aqui falar no seu ouvido o que você quer ouvir. Deixa o vaqueiro aqui falar no seu ouvido o que você quer ouvir. Deixa o vaqueiro aqui falar no seu ouvido o que você quer ouvir. Salpizeiro, você respeita. Em nome de Mi Produções. E pra cantar comigo, eu chamo ele. Chama de Soares, chama Cavari. E eu sou da fazenda, ela é lá do Parque Way. Na rua de terra, ela só anda de jaguar. Corro vaquejada, ela faz aula de inglês. Eu tô com ela, isso pra mim tanto faz. Não importa a chuva ou lugar aonde. Quando eu tô com ela, tudo que a nossa volta já não tem valor. Seu nome, e o que interessa nessa vida não é o que tenho e sim o que sou. Deixa o vaqueiro falar no seu ouvido o que você quer ouvir. E deixa o vaqueiro aqui falar no seu ouvido o que você quer ouvir. E deixa o vaqueiro falar no seu ouvido o que você quer ouvir. E deixa o vaqueiro aqui falar no seu ouvido o que você quer ouvir. Tamo junto, Amaury Freitas, o piseiro que você respeita. Isso aqui é Giovanni Soares. Tamo junto, Amaury, respeita esse piseiro. Essa aqui tá no paredão, bebezinho. André Cidinho.